Bom dia, Tan 363. Consigo na chegada Bonfi. Desça para o nível 050, Tan 3663. Eco Gol, frequência livre, coordenação. Onde November Alpha, decolador Zuno 102, vai reportar para cruzar o campo. Ok, Onde November Alpha, reporte para o cruzamento do campo. Está pronto para o cruzamento, Onde November Alpha. Autorizado, Índia November Alpha, autorizado o cruzamento, aguardando transferência com o controle. Autorizado o cruzamento, aguarda o transferência, Índia November Alpha. 81900, America 980. E há alguma possibilidade ainda de espera, de efetuar espera? Ok, não é autonomia. Siente, prossiga na chegada Bonf, descendo por 50, 3663. Entendido. Siente, graças. Controle ao papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Está livrando a região aqui do Terminal de São Joaquim. Vai com o produto litoral sul para regar, senhor. Ciente, reporte Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Portará no Pituaçu, Romeu. Torre Salvador, Índia November Alpha no cruzamento. Ciente, Índia November Alpha, controle agora 120, decimal 8, por favor. Controle 120, decimal 8. America 980, what's your copy? America 980, you are clear to receive flight level 2900 via uniform with 58. Takeoff from runway 10, altitude copy on the left. Puka departure, Papa uniform, Charlie Alpha departure, and Aru transition. Alpha Romeo uniform transition. Salvador departure frequency 120.8 and the squawk fraud is 5116, America 980. American 980, the red back, correct? American 980, now the runway 10 is closed. It will be open after the time o'clock here, 1116, okay? Call me back here, ready for pushback in South America, 982. Radar, chama pra descida. Top of the ground, report on C179. Suficiente, foi na Prova de Salvador, chama para descida, por certo, 733. Tan 3179, you are clear to Guarulhos, flight level 340, via road to Bridge. Bride, up Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. After Bravo Hotel Zulu, direct to 3V position. Take off from runway 10, after takeoff turn right, dial departure, after dial Leda, and then direct to bridge position. Salvador departure frequency 120.80, and the squawk code is 5105. It's on 3179. Forte, eu no meu pé, reporte para o regresso. Reportará quando pronto para o regresso. Time 1116, come back ready for pushback and start. Report you went ready to pushback and start, so 3197. Tango Lima, Kilo Zulu, pronto para cópia. Índia Delta Papá, reporte para descida. Havia impedido Feira de Santana, o Índia Delta Papá. O destino é Paulo Afonso, confirmando seu estimado de pouso agora. Controle, o papapá, mas a chamada está no através do parque de Pitotu. Romeu, chame torre 1895. 1895, torre mais que a chamada. Voo 922, complete a órbita direita na proa de TAP. Direita, proa de TAP, voo 922. Dia Chené 6312, chega da Mar, desceu 070. São o pouso da 17? Afirmativa, senhora, é circuito da 17 pela direita. 7, informo, tem uma embreada azul para pousar na 17. O senhor vai manter espera na presente posição, ok? Ok, mantendo, vai manter espera na presente posição, mais 7 ou não. Azul 9131, final da 17, baixei e travou. Azul 9131, autorizado pouso pistão 17, vento 040 graus com 7 nós. Livre pouso 97, 9131. Charlie Alfa, Salvador IRC, ciente no 45, aguarda só um minuto da cópia. Guarda cópia no 45, Mike Charlie Alfa. O Mike Juliette Romeu está autorizado a presente curvar à direita, cruzando a aproximação da pista no zero para girar a base pelo 97, ok? Ok, da presente vai curvar à esquerda, vai cruzar o final da 90 e executar o circuito da 97 pela direita, Mike Juliette Romeu. Chama apenas cogindo, curvando pela sua direita, ok? Ok, curvando pela direita, Romeu. Mike Charlie Alpha, confirme o nível, é o 1/100, plano Yankee? 1/80, aguarde. Tranquilice, chame torre 1895. Dona Lima, e para ingresso pode principal, chame torre 121, décima 9. Livra na Lima, para ingresso na principal, chama 219, falo 9131, Mari, inicialmente na proa de Mari, e provavelmente uma espera naquela posição, devido à aeronave da TAM, sem condições de efetuar espera no procedimento. Inicialmente prepara ITAP, provavelmente uma espera naquela posição. Bravo que Luiz, que autorizado a presente cruzar o eixo aproximação na pista no zero, informo o Robson 44, cruzando o eixo de aproximação no exato momento, aproximando para a pousão no 7, após quando visual com tráfego. Temos agora a torre 1118 decimal 95 para acionamento e táxi. O ajuste no 018 tem um bom voo. Mike Charlie Alpha. Solo Salvador, bom dia. O Azul 9131, Livrona Lima na pista. Azul 9131, bom dia. Táxi via Lima e Pate 1 até o portão 07. 07 é o portão do 9131. Desce nível 030. 3304, né? Chegada a Bonf, desce nível 060. Chamou na curta final da 17, pouso parado. Mas já chamou o tráfego avistado, autorizado pouso. Pistão 17, vento de 040 graus, com medo de nós. Obrigado, pouso parado na 17, Romeu. Ajuste do altímetro no 08. Reporte iniciando espera em ITAP, nível 50050. Reporta lá. Bom dia. Pelo lixo, informa o tráfego Robson 44, já pousou no 97. Tá, vai prosseguir, reporte para girar a base pela direita, ok? Ah, direto, base, é ponte na curta, o Bravo pelo isco. 922 vai entrar em órbita em ETAP. Ok, sempre. Xené 62, coisa 6312, prepare e espera na posição ETAP nível 070, reporte iniciando. Aí o portal iniciando, já está com a espera preparada em ETAP 070, Xené 63. Mike Juliette Romeu, a torre. Tudo bem? Tem que só estar de baixo no transfone aqui, bom dia. Desvio, papá. E troque o código transponder para 5067. 3663, após pelo, desça 2000 pés, ajuste 1018, rebote no localizador, aguardando confirmação da abertura da pista. Após pelo, aguardando o localizador e aguardando a confirmação da abertura da pista. Controle. Prossiga na escuta. Reporte para a descida da Trip 5217. Estamos a 10 milhas do ponto da descida Trip 5217. Ok, sempre. Da 3304, sua razão de descida? Pode incrementar? Ok, pode estar livre até passar o nível 180. Da 3663, a pista liberada, procedimento LS X-Ray 10, prossiga, reporte para, correção, reporte estabilizado localizador, da 3663. Voltará estabilizado o localizador, da 3663, pode voar, Duna está presente? Duna está presente, 3663. 3663. Gol 1922, complete a órbita, posso prossiga para Duna, o Gol 1922, mantendo o 050. Faz a órbita completa à esquerda para a Duna, o Gol 922, mantendo 50. Este tráfego é avistado, autorizado base e autorizado já o pouso, ok? Pista 197, vento 040 graus, com meia dúzia de nós. Trip 5217, mantendo a nível 180. Gol 922, desça 4000 pés, ajuste 1018. 4000 com 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, Saturno 2545. O 922 desça 3 mil pés, ajustado no 0 no 8. 3.000, 922. Sim, a órbita em ETAP, livrando 070 até o 060, chanamento 316. 32, sua velocidade na órbita? Mantendo 210 nós. Ok, sim, previsto uma órbita. Ok, obrigado, minha 312. Fernando Duna, o 922. O 922, reporte estabilizado, localizador autorizado, final ILS. Trip 5217 na proa de Bonf, desça nível 140. Na proa de Bonf, apresentado no Patrick. Mike Charlie Alpha, autorizado. Taxi, reporte para ingresso. Dois autorizado para 2 mil pés, ajuste 1098, reporte localizador. 2000 na 098, reportará, estabilizado. Usando o localizador, TAN 3663. TAN 3663, complete final ILS, torre 1895. Torre 1895, TAN 3663. Guarde um minutinho para coordenação, ok? Contato. Mantendo órbita, desça 4 mil pés, ajuste 1098. 4.018, chanamento 3, 1028. Bravo Christian, prosseguir com Proa Norte, que tem entrada para decolagem da pista 17, aguardam instruções para o regresso. Zero, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, eleva após direto conquista, o controle 120, decimal 8, aciona 5126. 4 milhas, levando 110 para o 60, rumo sudoeste. Center, está sendo do tráfego, está com 80 km, 20, neutralizado, e mantendo 240 mais. Center, grato. Center, continuando a aproximação, guardando vista, guardando instruções. Guardando para dentro, 366. Trip 52 no 7, ventilação para o sequenciamento e final ILS, pista 10. Vou na proa 250, limite é o QD Mike 140 do NDB Simbra. Okay. 3304, reduz a 2109, é o número 4, ainda na aproximação. O 6312 da Oxanera ingressando no inbound da hora. 6312 após ETAP, proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste 108. Após ETAP, Duna 1018, 2000 pés, Oxanera 6312. É quantas milhas? O 90 Yank Mike, ciente, radial 222 até 20 milhas, só um minuto para a cópia. 4 dessa 4 mil pés, ajuste 108. 4 mil, 08, 3304. Tip 5217, dessa nível 050. É o calendário 050. O Master Alpha recebe instrução de controle, após decolar, se eu manter por até 3 mil pés, ok? Após coordenação com controle. Velocidade indicada? 7733, desça para 1.500 pés, ajuste 1018. Para 1.500, 3304, vetoração, sequenciamento, mantenha pro, limite o localizador, desça 3.000 pés, ajuste 1018. Mantenha pro, limitador, lock, 3.008, trip 5217, esquerda, proa 210, limite o localizador. Esquerda 210, limitado pelo localizador 35217. Elétrico, Xanemia 312. Xanemia 312, autorizado final ILS, reporte localizador. Vai reportar no localizador, Xanemia 312. 3304, reduz 1709. Como é que o 03304? Você é 2733, prossiga para portão rotatória, 1.500 pés. Informo que tem um tráfego, um Charlie 150 no portão rotatório, setor de espera a 1.000 pés. Então vai seguir para a rotatória do 2733. Está dentro do tráfego, fundo mais próximo, importará a discussão. O Bravo Bravo Kilo Whisky, autorizado o regresso, reporte na curta, Bravo Kilo Whisky, curva na sua direita, reporte na curta, Bravo Kilo Whisky, autorizado direto, final do 97. São 120 milhas, desconsidera a autorização e aguarda só mais um minuto, 9MF Mike. Controle Salvador, muito bom dia para o capitão Mike Charlie Alpha, decola da 197 no Namelon. Charlie Alpha, mantém a proa de decolagem até passar 3 mil pés após a esquerda Momo. Mantendo a proa até 3 mil após a esquerda Momo, Mike Charlie Alpha. Negativo, aceito 380-5345. Gente, só um minuto, 35345. Uso pista 1-0, vento 040 graus, com 62 de nós, cheque trem, ajuste 1-0 no 8. Ajuste 1-0 no 8, trem baixado, travado, livre pouso, pista 1-0, gol no 922. 3. Regressar na Juliette para 03, tá? 3663. O 9 aqui, Mike, na escuta? Estou confirmando a operação, é Salvador, Salvador, com toque remetido em Ilhéus, é isso? Gente, autorizado, voo Salvador, Salvador, com toque remetido em Ilhéus, decolagem da 17, curva à direita, 1 no mil pés, corredor Axé. Controle 1208 e aciona o transponder 0263, 9 Bianchi Mike. 3304 para o localizador esquerda, para 120, reporte estabilizado. 120, reporte estabilizado. Chame torre 1895 para o circuito de tráfego. Confirme o POB? 6312, complete LS, torre 1895. Torre 1895, Xané 6312. Obrigado, Sérgio. Agora, autorizado Brasília, nível 320, via Nitsa, Puído, Upper Whisky 1-0, Formosa. Decolagem 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nitsa. O controle 1208-5133 no transponder, 6225. Autorizado Brasília, 320, via Nitsa, Puído, Upper Whisky, Formosa. Roda DS, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, 1208. Cotejamento correto, 5133, transponder, portão 01, chama pronto, 6225. Salgo 922, diversa escuta, bom dia. 1922, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 922. Yankee, Serra, Serra, cópia. 1-9-3, Country 179er, taxi via May Apron, taxiway India, on hold point runway 10, call tower 118.95. The equivalent 1018, have a nice trip, sir. Apron, holding point runway 10, 118.95. Yankee Serra Serra, pronto, cópia. Sinal da Papatango Bravo Kilo Whisky, tocou remeter os 3-0, vai manter o setor sul aguardando instruções, ok? O Bravo Kilo Whisky. Zona 0142, Yankee Serra Serra. Serra 6312, autorizado pouso, pista 10, vento 050 graus, com 62 de nós. Gente, livre pouso, pista 10, chame 6312. O Bravo Kilo apenas confirmando se eu vai voar para o outro farol de tapão aqui, mantendo os pés na proa com o farol de tapão com curvas pela esquerda. Receptando o final dando 7-2733. 2733, ciente, reporte na curta final 2733. Reportar a curta final 2733. Até ajustando 0 no 8, tudo está acionamento, chama-me para depois.